forte, mas preciso navegar. A viagem é perigosa, mas eu não posso ficar, porque não é minha pátria, aqui não é meu lugar. Com Jesus sempre a meu lado, eu chegarei no porto lá do além, e em Canaã, onde vou morar, na santa cidade, na nova Jerusalém. Como um furioso mar, onde o vento fortemente vive as águas agitar. Mas sei que comigo está aquele que um certo dia acalmou a tempestade e travessia o mar. Com Jesus sempre a meu lado, eu chegarei no porto lá do além. Quem me resiste no mar, com ferozes inimigos, que tentam me naufragar. Cristo está no meu barco, eu não temo nenhum mal, ele é meu bom piloto e domina minha nave. Com Jesus sempre a meu lado, eu chegarei, não por do lado além, me enganar.